Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade aos momentos de leitura bíblica e uma devocional junto com todos vocês. Hoje vamos ler o livro de 1 Samuel, no seu capítulo 14. Já quero dizer para você que é um capítulo onde nós temos muita história de Israel, principalmente ali no início do reinado de Saul, Jônatas vencendo os filisteus, o Senhor entregando a vitória a Israel, e um erro cerimonial e espiritual de Saul, que na verdade é o destaque a ser observado para aplicarmos em nossa vida, uma ordem não tão condizente, não condizente na verdade, com a vontade de Deus, uma ordem refletida de Saul, e a falta que o povo de Israel cometeu. A falta ritual cometida pelo povo, mas o Senhor deu vitória, né? O Senhor deu vitória e Jônatas prevaleceu, o povo salvou Jônatas, filho de Saul. E aí nós temos, para finalizar, o resumo do reinado de Saul e a família de Saul. É um capítulo longo, então eu não vou me estender agora para podermos ler todo o capítulo. Leio a abertura devocional enviada pelo pastor Paulo Bueno de Camargo e logo em seguida entro no texto. Mas acompanhe a leitura na sua Bíblia aí, acompanhe a história de Israel e preste atenção nesse pequeno erro. Mais importante, volto a falar que o nosso Deus é zeloso, é cuidadoso, e ele deseja, ele estabelece critérios, ordens, leis que devem ser cumpridas. Um erro nesse particular acaba propiciando o desagrado de Deus, tá bem? E aí não temos toda a bênção que Deus deseja para as nossas vidas. Muito obrigado pela resposta que vocês têm dado quanto ao WhatsApp. Desde o último relatório para cá, nós já passamos de 1.200 escutas. Então, estou muito feliz, mas nós só vamos ver relatório lá para fim de abril, porque o que nos interessa, claro que sempre com o desejo de que pelo menos um quarto dos ouvintes, segundo a Bíblia, seja solo fértil, parábola do semeador, e essas palavras edifiquem suas vidas. Mas eu agradeço a todos que têm partilhado conosco essa leitura. Diz assim a palavra enviada pelo pastor: quando a verdade nos afronta. A vida de Jesus Cristo não foi nada fácil em seus encontros com os judeus. Eles aguardavam a vinda do Messias, mas não esperavam alguém como Jesus. Além disso, a tradição judaica era tão enraizada naquela sociedade que os impedia de reconhecer nele, Jesus, o enviado de Deus. Eles tinham outras expectativas com relação a Jesus e, irmãos, até hoje há muitas pessoas que têm expectativas erradas com relação a Jesus, tanto para entregar sua vida a ele como para segui-lo. Mas dando prosseguimento, em Jerusalém, Jesus se afasta das festividades e vai ao templo para ensinar. Os judeus presentes tinham opiniões contraditórias sobre ele. Como ele sabe tanto, sem ter estudado, e você está possuído por um demônio, em outra ocasião, percebendo a hostilidade ao seu redor, Jesus faz uma observação direta. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês as obedece. Então, por que procuram me matar? Jesus não se encaixa no modelo que nem mesmo eles estavam cumprindo, o modelo mosaico, o modelo da lei. Então, fazem dele um bode expiatório. Nada mais do que isso. Foi isso que aconteceu. Fizeram de Jesus um bode expiatório. Elegem Jesus como alvo de seus ataques e, assim, desviam a culpa de não seguirem as tradições de seus antepassados, que paradoxalmente defendiam. Anselm Grun afirma: é mais fácil acusar os outros, os pais ou a sociedade, quando justificamos porque não conseguimos viver direito. Não podemos, ao longo de toda a nossa vida, responsabilizar os outros por nossas dificuldades. É o mais frequente. Responsabilizamos a Deus, responsabilizamos Jesus, o Espírito Santo, a igreja, a família, a sociedade, por nós, de fato, não estarmos vivendo de acordo com aquilo que Jesus viveu e nos ensinou. Que Deus nos abençoe a cumprir ao máximo possível, estritamente, a palavra de Deus, e que sejamos assim, tenhamos assim uma vida e um ministério segundo a vontade do Senhor. É o mesmo autor que ele tem mandado, o pastor Paulo tem mandado, A.C.Barru, e que Deus abençoe você a não ter uma expectativa errada, mas tendo uma expectativa certa, cumpra aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos lá. 1 Samuel 14. Volto a dizer, a leitura é longa, mas eu, curiosamente, vou destacar um elemento, que é essa questão de não cumprir estritamente aquilo que Deus já tinha ensinado desde os primeiros livros da Bíblia, tá bom? Vamos para a leitura. Versículo 1. Um dia Jônatas, filho de Saul, ordenou a seu jovem escudeiro: vamos, atravessemos até o posto avançado do exército filisteu, que está posicionado do outro lado. Todavia, nada contou sobre esse intento a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romãzeira, nos limites de Gibeá, em Migrom. Em sua companhia estavam 600 guerreiros, entre os quais Aías, que vestia o manto sacerdotal. Ele era filho de Aíbe, irmão de Icabod, filho de Finéias, e neto de Eli, o sacerdote de Javé em Siló. Ninguém sabia que Jônatas tinha se ausentado do grupo. No desfiladeiro que Jônatas procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Bozês e o outro Sené. Havia também um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ainda ao sul, rumo a Gebá, ou Gebá. Jônatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Javé de nos dar vitória quer sejamos muitos ou poucos. Glória a Deus por essa declaração no versículo 6, que mostra a fé de Jônatas. Redarguiu-lhe seu pajem: segue a inclinação do teu coração, eu estarei a teu lado, Senhor. O meu coração é como o teu coração. Ao que Jônatas afirmou: eis o que faremos, partiremos na direção deles de peito descoberto. Se aqueles homens nos advertirem, não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Entretanto, se nos convidarem, subi até nós, então subiremos, porque é sinal que Yahvé nos dará vitória e os entregará em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si: eis que os hebreus estão abandonados, os buracos onde estavam escondidos. Eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jônatas e o rapaz que o acompanhava: subi até aqui, pois temos algo para dar-vos a conhecer. Diante dessa convocação, Jônatas advertiu a seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Yahvé acaba de entregá-los nas mãos de Israel. Glória a Deus novamente pela frase de Jônatas e sua fé. Versículo 13: em seguida, Jônatas escalou o desfiladeiro, engatinhando, e seu pajem o seguiu logo atrás. Jônatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. Naquele primeiro ataque, Jônatas e seu fiel escudeiro mataram cerca de 20 homens, em uma área correspondente ao terreno arado por uma junta de bois, em um dia, ou seja, cerca de 1.200 metros quadrados. A partir do versículo 15, irmãos e irmãs, nós vamos ver a entrega que Deus dá a Israel, a vitória que Deus dá a Israel. Mas também vamos ver o destaque que eu quero fazer nesse capítulo, a falta do cuidado em conhecer a palavra do Senhor e o erro cometido por Saul nesse caso. Versículo 15: então um terrível pavor tomou conta de todo o exército filisteu, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos, e até mesmo junto às tropas de ataque. Ocorreu um terremoto e grande medo de Deus caiu sobre eles. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim observaram o exército filisteu batendo em retirada, correndo e se dispersando em todas as direções. Diante disso, ordenou Saul aos seus homens: fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Concluída a contagem, eis que Jônatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aias: trazei a arca de Deus e o efod. Que é isso? O colete sacerdotal, irmão. Saul disse: trazei a arca de Deus e o colete sacerdotal. Naquela época, ela estava com os israelitas e se usava o efod. Irmãos, prestem atenção. Saul decide consultar a vontade de Deus antes de se arriscar numa batalha contra os filisteus. Glória a Deus. Isso é bom. No entanto, nessa passagem, a Septuaginta, a mais antiga e notável tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, procurou preservar o sentido original da frase. Afinal, a arca estava em Kiriat Jearim, onde ficou até Davi, mais adiante, transportá-la para Jerusalém. Nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 6. Mas o efode, o colete sacerdotal, havia ficado no acampamento de Saul, em Gibeá. Além disso, prestem atenção, em nenhuma outra parte do Antigo Testamento, nenhuma outra parte do Antigo Testamento, a arca é usada para revelar a vontade de Yahvé. A arca era a manifestação da glória do Senhor, não era para buscar um oráculo, uma palavra de Deus. E Saul, equivocadamente, mandou trazer a arca para revelar a vontade de Yahvé, ao passo que a estola sacerdotal, como também o uso das pedras Urim e Tumim, que era uma forma deles entenderem a vontade de Deus, lançar sorte, como se dizia. Mas sorte aqui no sentido de buscar a orientação de Deus. Foram proporcionadas com essa intenção. A ordem para o sacerdote retirar a mão faz mais sentido no colete do que da arca. A arca nunca. Preste atenção. A arca nunca. A arca não era lugar para uma busca de uma resposta de um oráculo. A arca é o lugar da manifestação do Senhor, da glória de Deus em meio ao povo de Israel. Então ele se equivocou por completo, por falta de conhecimento da própria tradição, da palavra. Isso nós temos que zelar, conhecer a palavra para não cair em equívocos. Bom, devido à urgência do momento, e por isso devemos ter uma noção sempre muito clara, irmãos, da diferença que pode haver entre urgência e importância. Urgência é algo que você tem que fazer agora. É para já. Importância tem a ver com um objetivo, um sentido. É importante que tal procedimento ocorra. Isso é importante que nós tenhamos tal procedimento. Urgência diz respeito à questão temporal, ao tempo. É para breve. Nós precisamos saber diferenciar importância de urgência. Saul conclui que esperar pela palavra do Senhor, que diz respeito a tempo, né? Esperar a palavra do Senhor, talvez prejudique a vantagem estratégica que eu obtivera. Então, ele achava importante, mas confundiu com urgência. É agora, eu quero uma resposta agora. E sem observar tudo que Deus já havia dito, ele foi confundido na importância e na urgência e queria uma resposta urgente, saiu buscando em lugar indevido, que era a arca do Senhor. E mais uma vez, assim como ocorreu no capítulo 13, que nós vimos, de 8 a 12, sua decisão depende mais do seu entendimento pessoal. Saul agiu mais segundo o seu próprio entendimento do que da fé na palavra. Se ele tivesse conhecimento profundo e fé na palavra, ele teria agradado a Deus, mas ele tomou uma decisão. Segundo o seu entendimento, nós não podemos fazer isso. Quando entregamos a vida a Jesus, o eu tem que morrer, o eu tem que morrer, o eu tem que morrer. Agora quem manda é o Senhor, por isso, Senhor. Mas Saul, infelizmente, pela segunda vez, sua decisão dependeu mais do entendimento pessoal do que fé na palavra e na providência de Deus, mediante um compromisso de obediência às suas ordens. Nós que estamos debaixo do senhorio de Cristo Jesus, Ele é o Senhor, nós dependemos da palavra. Nós temos um compromisso de obedecer à palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante e é urgente, em termos de tempo, que isso comece hoje. É importante você viver segundo a palavra. E qual é a urgência? Comece agora. Buscar a palavra. Se você ainda não começou, busque na palavra a resposta para toda a sua vida. Nós já começamos juntos, aqueles que são desde o início, há 5 anos, ler um capítulo da palavra por dia. Isso é imprescindível, é importantíssimo e é urgente, porque sem palavra nós temos um povo cristão enfraquecido, fazendo exatamente como Saul, e isso desagrada o coração de Deus. Ok, eu acho que ficou claro. Não ande segundo a sua vontade e o seu tempo, mas ande segundo a palavra de Deus e o tempo de Deus. Versículo 19. Todavia, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul ordenou ao sacerdote: deixa por enquanto. Naquele mesmo momento, Saul e todos os seus soldados se reuniram e partiram para o local do combate. Contudo, encontraram os guerreiros filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Isso porque Deus estava providenciando a vitória, não gostou da atitude de Saul, mas estava com Saul ainda e lhe deu a vitória, sobretudo deu a vitória a Jonatas, que andou com o coração mais quebrantado, seu filho mais quebrantado diante do Senhor. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Também eles desertaram para reunir aos homens de Israel que estavam reunir-se aos homens de Israel que estavam com Saul e Jônatas. Todos os homens de Israel que se haviam embocado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Assim o Senhor concedeu plena vitória a Israel naquele dia, e a guerra se estendeu para além de Bet-Aven. Então veja só, todo um histórico, que ainda não acabou no capítulo, História de Israel, que pode ser aplicada e deve ser aplicada na nossa vida, na questão da batalha do dia a dia, batalha espiritual, que envolve todas as áreas da nossa vida, com um ensinamento: ande segundo a palavra de Deus, segundo o tempo de Deus, e não ande segundo os seus intentos e no seu tempo. Isso vai te dar vitória, mas vai da vitória agradando o coração de Deus. A ordem irrefletida de Saul a gente vê a partir de agora, ainda com mais clareza. Os homens de Israel, versículo 24. Os homens de Israel estavam exaustos ao final daquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, ordenando: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu tenha vingado os meus inimigos. Eu me tenha vingado dos meus inimigos. E, portanto, ninguém de todo o povo provou qualquer alimento o dia todo. E aconteceu que o exército entrou num bosque onde havia mel no chão. Os homens observaram o favo de mel escorrendo, mas ninguém o tocava, porquanto temia o juramento que se haviam prometido. Jonatas, entretanto, não sabia da imprecação que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo de mel, e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão, que estava turva, enfraquecida, revigorou-se e ficou nítida. Então um dos soldados lhe chamou a atenção: teu pai nos impôs esse juramento, maldito seja o homem que comer alguma coisa durante o dia de hoje, por isso todos estamos desfalecidos. Olha só a imprudência de Saul numa hora de batalha. Conclamou para essa batalha um dia de jejum, mas assim no meio, né, em meio à batalha. Ao que Jonatas lhe respondeu de pronto: infelizmente meu pai cometeu um grande erro e trouxe desgraça sobre o seu povo. Vede como estou revigorado e enxergo melhor por haver provado um pouco desse mel. Jonatas colocou a mão na ferida. Meu pai errou. E eu estou até melhor por ter comido um pouco do mel. Versículo 30. Ora, quanto mais se o povo todo tivesse comido livremente dos despojos de guerra que tomou dos inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Claro, eles estariam mais fortes. Há tempo certo para orar, há tempo certo para jejuar e há tempo certo para guerrear. E na hora da guerra mesmo, é muito importante que você esteja inteiro. Faça tudo o que tem que fazer antes da hora da guerra. A não ser numa situação muito específica, você está num jejum comprometido com Deus e foi chamado para uma hora de cura, libertação. Mas, como regra, nós falamos como pastores. Tudo que um pastor tem que fazer para ser uma bênção, ele tem que fazer antes de chegar ao púlpito. Antes de subir ao altar, antes de chegar ao púlpito. Lá no altar, lá no púlpito, não há mais nada a fazer. Na hora da batalha mesmo, se você tem vida, você vai dar vida. Se você não tem vida, não vai dar nada. Ou vai dar morte, né? Vai servir a morte na panela. Então não adianta querer na hora do púlpito ficar procurando versículo daqui, versículo dali. Tudo o que você tem de relacionamento com Deus tem que acontecer antes de você chegar ao púlpito e não durante o púlpito. Por isso há sermões tão fracos que não edificam ninguém e uma igreja tão fraca porque come de comida fraquinha. Nós precisamos nos preparar antes para na hora da guerra estarmos aptos e fortalecidos. Isso serve para o ministério pastoral e serve para a liderança como um todo, bem como todo o povo de Deus nos seus diferentes ministérios. Bom, a partir do versículo 31, vemos uma outra falta, um outro erro ritual cometido pelo povo. Naquele mesmo dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos, esfomeados. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, como despojos de guerra, e comeram a carne de ovelhas, bois, bezerros, de qualquer maneira, com sangue tudo, que era contrário à lei cerimonial, né? A notícia chegou a Saul nesses termos: o povo está comendo. Cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo sangue. Então ele determinou: fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um o seu boi e sua ovelha. Vós os imolareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo sangue. Em seguida, durante aquela mesma noite, todos os homens trouxeram o que tinham consigo e procederam à imolação naquele lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor e foi esse o primeiro altar que ele construiu. Mas você percebe? Todo erro oriundo de ordens equivocadas. Esta é uma questão importante para a liderança. Se for dar uma ordem, dê a ordem segundo a palavra do Senhor. Vai dando orientações, preceitos, ordens, sem consultar devidamente ao Senhor, vai fazer uma besteira atrás da outra. E o povo vai sofrer com isso. E vai ficar fraco, espiritualmente e em todas as áreas da sua vida. Zelemos para cumprir exatamente qual é a vontade do Senhor. Bom, para finalizar. Ainda são alguns versículos, mas o povo acaba salvando Jonatas e nós vamos ver no finalzinho o resumo do reinado de Saul. Ordenou Saul Desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até romper ao dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E os guerreiros responderam: Faze tudo o que te parecer bem. Contudo, o sacerdote sugeriu: Melhor é primeiro consultarmos a Deus. Então Saul aquiesceu e pediu o conselho de Deus. Descerei para perseguir os filisteus? Perguntou ele. Ou entregá-los-ás tu nas mãos de Israel? Entretanto, nesse dia não houve resposta. Então Saul ordenou: Aproximai-vos, todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consistia a falta cometida por vós nesse dia. Saul era afobadinho, era apressadinho, né? Então, cuidado com isso. Tem que dar um passo de cada vez. Versículo 39. Tão certo como vive Yahvé, que dá salvação e vitória a Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas, o culpado deverá morrer. Quando, na verdade, Jonatas estava certo. Ele que errou, né? Mas ele disse: Que seja o meu filho Jonatas, se for o meu filho Jonatas, o culpado deverá morrer. Contudo, ninguém disse uma palavra. Em seguida, declarou Saul diante de todo Israel: Ponde-vos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas de outro lado. E o povo respondeu a Saul: Faze o que te parece certo. Saul exclamou: Ó Yahvé, Deus de Israel, por que não respondeste com clareza hoje ao teu servo? Já queria resposta na hora dele, né? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, revela-me a verdade. E a sorte tirada mediante Urim e Tumim, que estava na estola, né? Apontou Saul e Jonatas, e todos os soldados saíram livres. Em seguida, Saul determinou: Lançai, pois, agora a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul voltou-se para Jonatas e lhe inquiriu: Conta-me o que fizeste. Jonatas replicou: Eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Todavia estou pronto para morrer. Se é essa a questão, né? Jonatas disse: Se é essa ordem equivocada vai me levar à morte, estou pronto para morrer. E Saul concluiu: Que Deus me castigue. Que bom, irmãos. Nesse caso, se arrependeu a tempo. E Saul concluiu: Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não pague com a morte Jonatas. Então, para que Jonatas não morresse, ele se arrependeu e disse: Que Deus me castigue. Mas ainda atrapalhadão, né? Os soldados, contudo, intercederam por Jonatas junto a Saul, argumentando: Jonatas, aquele que alcançou essa grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma! Tão certo como vive Yahvé, não cairá um só cabelo de sua cabeça, porquanto foi na companhia de Deus que ele realizou hoje tudo o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas e ele não foi executado. Glória a Deus. Saul deixou de perseguir os filisteus, que assim puderam voltar à sua terra. Então viram? Não conhecer profundamente a palavra, ou minimamente a palavra, e sair falando, amaldiçoando, estabelecendo, praguejando, né? E dando ordens infundadas, geram essas situações que nós vemos nesse capítulo. E aqui por parte de Saul, que era apressadinho, afobado. E para governar, você não pode ser apressado nem pode ser afobado. Você tem que dar um passo certeiro, um de cada vez, mas com muito discernimento de Deus. Agora sim, finalizando o resumo do reinado de Saul. Versículo 47. Quando Saul assumiu a realeza sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, o rei de Zobá, os filisteus. Para onde quer que investisse o seu exército, saía vitorioso, realizou proezas de empenho e coragem e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Isso porque, meus irmãos, minhas irmãs, ainda o Espírito do Senhor estava sobre ele. Por isso, Deus deu vitória a Saul, e Saul matou milhares. Aí vai surgir um cântico no futuro, que vocês vão ver na sequência do texto. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Apesar dos seus erros, dos seus equívocos, ser atrapalhado, ser precipitado, o Senhor estava sobre ele, corrigia e não deixava, não permitiu que acontecesse algumas discrepâncias que ele iria fazer, e deu vitória a ele no início do ministério. É importante que você saiba isso. Saul teve vitória no início do ministério, enquanto o Espírito do Senhor estava sobre ele. Versículo 49 a 52, só um relato da família de Saul e encerramos. Saul teve 3 filhos, homens, Jonatas, Isvi e Malquizua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe e a mais nova Mical. A sua esposa chamava-se Ainoã, era filha de Aimaas, o nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante todos os anos em que Saul viveu, houve guerra encarniçada contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo imediatamente os recrutava. Olha aqui, ó. Outra coisa. Todos os valentes que ele encontrava, ele ia recrutando. Não é assim, nem pode ser assim, viu, irmãos? Na igreja. Não é todo aquele que você percebe que tem ímpeto, que tem coragem, que é valente, que você deve alistar no exército, não. Porque nem todos conhecem a vontade de Deus, a palavra do Senhor, tem um bom testemunho. Não deve ser assim. Mas Saul, precipitadamente, ia alistando no exército. Todos os bravos e valentes que Saul ia conhecendo, imediatamente, esse é o problema dele, né? A confusão do sentimento de urgência com a importância das situações. Imediatamente os recrutava para o seu exército. Que Deus abençoe a todos nós e nós aprendamos muito com a história de Saul, sobretudo que o Espírito do Senhor estava sobre Saul e deu vitória a Saul sobre todos esses povos que foram mencionados, né? Moabita, Amonita, Edomita, Zobá, Filisteus. O Senhor deu vitória contra os Amalequitas, deu vitória a Saul no início do seu ministério, um bom período do seu ministério. E a lição que nós devemos aprender desse capítulo fundamental: andar somente segundo a palavra de Deus e segundo o tempo de Deus. Andar segundo a palavra e no tempo de Deus, porque Ele é o Senhor, e não sair precipitadamente dando passos, porque quem sai precipitado acaba cometendo equívocos, e esses equívocos são perigosíssimos para a vida, por exemplo, da igreja, da condução da liderança da igreja, no seu pastorado, no seu ministério, onde você estiver trabalhando, na área que você estiver trabalhando, sem precipitação. Espere Deus te dar ordem e faça as coisas no tempo de Deus. E aí você terá vitória se o Espírito do Senhor estiver sobre você, mas você terá vitória, agradará o coração de Deus e tudo será feito segundo a palavra de Deus, que você deve conhecer, e no tempo de Deus, que deve ser observado. Esse é o resumo dessa palavra. Que assim seja com todos nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o poder, o discernimento do Espírito Santo